liga 090 ou 110. Passando o externo, baixado e travado. Sente o chané 6320. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6320. 1806, livre decolagem 10, vento 090 graus, 15 nós. Livre decolagem 10, 1806. Após o tráfego, tem livre push. Quem vai coordenar o TAN 3205? Rumba, acionamento autorizado. Canal 6320, livre pouso no zero, vento no 00 graus, no meio do dia de nós, cheque trem. Autorizado pouso, 10, 6320, baixado trabalho. Google 8-06, decolou as 46, transponder a lock 5543. 5543, Google no 8-06. Boa noite, 06, chame o controle, 1-1-9-8. 1-9-8, boa, obrigado. Salvador, é o Gol no 806, na Fuca, passando ao 1600. Código 5543, Gol 1806, aguarde a identificação. Mantenha ponto de espera. Até. Força 3283, teria autorização. Está autorizado, Aracaju 130, decola pista 10, curva esquerda, saída Conde, controle 119, decimal 8 e aciona 5005. P5595, 2000 pés, autorizado a final, pistão 10, ajuste 10, 12, 5595. 5595, autorizado o sinal. Saída Conde, controle 119, decimal 8, 5554, rumba 19. 5090, bolsa 77710, esquerda, saída Conde, 1198, 5554, metro. Chama para o táxi, o rumba. Chamará. Alô, Gol 924, você tiver que se dar uma posição 10. Posição 10, livre, chame táxi, 1924. Chama táxi, 924. Posicionei 6320, salão 48, direito 1219. Direito 1219, 6320, boa tarde. Salvador, boa tarde, chamei 6320, Livrona, se escuta. Chamei 320, via Alfa, reporte a Cidade Juliette com ingresso. Via Alfa, vai reportar a Cidade Juliette, 6320. Zero 02, aguarde, número dentro do setor, previsão de mais 2 a 3 minutos. Táxi, rumba 19. Rumba 19, tá livre até a interseção, chame para cruzamento da 1028. Ajuste no 012, confirme PAB. 08 no PAB, chamará para o cruzamento. Para o táxi, você tá 3805 com 169 a bordo, com a entrada de 6 de autonomia, alterna a galhão. 05, livre até o ponto de espera no 0, a torre 11895, 1012 ajustado. Livre até o ponto, espera dar no 0, 1895. Tá, 3805. 66320, portão 6, autorizado ingresso. Portão 66320. Passarido 2262? Afirmo. Contato radar, sobe para o nível de voo no 80, passarido 2262. 80-2262. Aguarde cópia no 333. Olha, para o táxi Gol no 924, aguarde 1106, Salvador 2 e 10. Quero cruzamento. Barra, está passando junto a mais Quebec. Toma em Quebec, frequência livre. Frequência livre, junto a mais Quebec, tá bom. Trip 5595, complete final, chame torre 198, decimal 95. Gente, graças, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, tá 3805, próximo ponto, espera dar no zero, pronto. Tá 3805, a linha e decola, pistão no zero, vento no 00 graus, no 4 nós. A linha e decola, pista no zero, tá 3805. Torre Salvador, o Trip 5595, bom dia. Trip 5595, bom dia. Continue a aproximação, aguarde a pista livre, informe a Airbus da TAM iniciando a rolagem da pista no zero. 5595, ciente. Vai seguir o tráfego da Gol via Índia até o ponto de espera, a torre 1895. O ajuste confirmando no 0 no 2. 0 no 0 no 2, 7, 1895, na torre via Índia. TAM 3283, quadrilha com a equipe de solo. Após bandeirante da Força Aérea passar a retaguarda, livre o posto. Pouso no zero, vento no 00 graus, no 5 nós. 5595, ciente. TAM 3805, decolou em 53, chame o controle 1 no 98. 198, TAM 3805, grato. O Gol no 924, observa a passagem da TR da TRIP após a linha mantendo no zero. Após o trato, linha mantendo no zero, Gol 19. Sobe e mantém 160, 2262. Obrigado. Controle Salvador, TAM 3805, decolou nessa escuta. 3805, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 340, vigilante. Sobe e mantém o 340, TAM 3805. 5595, eu falo 5 direito no 219. 219, direita, 5595. VIP 5595, ingresso aquilo, posição 5, parte 3. Sente, Salvador, roubou na nave, está no ponto de espera. Sente, roubou no 9, após início da rolagem do banho da Gol, ali mantém o no 0. Após o início da rolagem do Gol, a linha mantém o aeronave. Autorizado na 8, MTAC. Salvador, gol na 394, posição 5, pushback acionamento. Posição 5, autorizado, MTAC. Vai chamar 394. Para o táxi na 3283, sobe 7,5, autonomia de 2 horas e 1 minuto, alternando Recife. Para pushback acionamento, gol 900-99. Tran 3283, está livre até ponto de espera, torre 1895, 1012 ajustado. Livre até o ponto de espera, Tran 3283. 1000, estou ciente, mantenha a posição, aguarde para push, tráfego do 8 já foi autorizado. Ok, aguardando o gol 900. Wish clock identity, the clear descent to 4,000 feet. Altimeter set 1013, both arrival. Salvador, TAM 3283, ponto espera pronto. TAM 3283, a linha mantém pista no zero. A linha mantém pista no zero, TAM 3283. Colou 58, chame o controle 1998. 198, transfere. Controle de Salvador, roubou 19, decolado. Confirme? Conforme rota do plano, decolagem da 10, curva direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, a Pesulu no meia, Bravo até o Zulu, direto Trivia, após conforme. Controle 119, decimal 8, 50, 16. Autoridade 360 para São Paulo. 10, mandou o Cruz Israel, Leda Brinde. Pode vir que apesulou no meia, BHC, MTC, conforme. 19,8 o controle, 50 no meia, transponder, gol 1935. Correction, pronto. Camarada. 283. Vai ficar na casa dele? Afirmo, não tem tráfego a retaguarda não, ok? Tem 5 minutos então, tá 3283. Leda Bridge, 119 decimal 8, 5012. perto quando chama para o táxi, liga, senhor. Fala, Gol, na 74 para o táxi, com 4 horas e 7 minutos. 28 a bordo, até na Fortaleza. Autorizado, táxi. 1754 via Pátio Índia, no ponto de espera 1895, 1012 o ajuste. Observa o companhia puxando no portão 5. Pátio Índia observando o avião na 1754. Gol 600, o gol tá, a companhia está livrando a retaguarda, posta livre, puxa. Ok, chamaram o táxi 600. Tráfico Salvador, muito boa tarde, é o trip 5486, sentido November, para Lençóis, pronto para a cópia. Aguarda a cópia, trip. Aguarda. Chama Centro Recife, a frequência... 133-25. Chama Recife, 133-25. Obrigado. Com azul, 4-1-6. Vai estar todo mundo na 5-0-6. 5-0 a descida, ó. Azul, 4-1-6. Vai receber informação no trapo à sua esquerda. Um ATR em sua posição de 11 horas em 17 milhas. Cruza nível de voo 130 em subida com o deslocamento oeste. 050, como informado. 050, então, 4-1-6. 050. 050. A torre 1895, quanto espera? Valeu, companhia 1895, pede o gol na 394. 685, gol na 394. 1-6 a bordo, altura 1326, alterna Campinas. Controle 1998. 1998, grato. Controle, boa tarde, está 3283. 3283 da TAM, sobe o nível no 30, mantendo proa. 30 na proa ainda, tá? 3283. A cópia 5486. Lençóis autorizado, 200, direto. Decoda 10, esquerda, Momo Cogbo, após direto. 1-1-9-8, 5-0-1-3. Pesado Lençóis no nível 200. Após a decolagem, curva à esquerda da cabeceira 10, a subida é a Momo. 5013 é o transponder. Poderia confirmar a transição, por gentileza? Momo, a saída, transição Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogbo. Após Cogbo, direto. Ok, transição Cogbo, após Cogbo, direto, trip 5486. Da TAM, voa Aracaju. Aracaju, grato, 3283. Motor Salvador, boa tarde, o trip 5626, 5626 da trip, identifique. Chegada a ponte, desse mantém o 060. 060, ponte. Sul 4-1-6, livre descida, 2000 pés. O ajuste no 012, autorizada final no 0. 102, autorizado. Bono 754, livre decolagem no 0, vento no 1, no 0 graus, no 3 mais. Livre decolagem, bono 754. Salvador, boa tarde, bono 394, pode esperar da 1 a 0. Bono 394, boa tarde, ali mantenha no 0. Ali mantém o gol na 394. 1798. 1798, bala 1798. Controle de Salvador, Gona 754, passando agora a 2000 pés, ascensão 370 na Fuca. 1754, sobe ao 390, vigilância radar. 390, Gona 754. Firme estacionamento. Boa tarde, Gona 600, mantenha ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 600. ONU 394, livre da colagem ONU 0, vento 08, 0 graus, ONU 5 mais. Livre da colagem, gol na 394. ONU 00, ali mantém, pressão no 0. Ali mantém no 0, gol na 600. 3 de 3, Galeão. Livre táxi, até interseção, chama para cruzamento da 1028, ajustado 1012, confirma o PLB? Solo Salvador. Boa tarde, Xander 63, no 5, formação 90, autorização São Paulo, Guarulhos. Estima tráfego, gentileza. O Xander 63, no 5, autorização Guarulhos. Estimativo, som está de cópia 360 Guarulhos. Pada. Controle de Salvador, boa tarde, o gol na 394. Volo 394, contato radar, sobe para o nível de voo 360, vigilância. 360, na 394. Eco Alfa Oscar, cópia. 0 graus, 1 6 12 de maio. 5 decolagem, 1 0 gol, 1 6 0 1 e aciona 5 0 1 1. Sim, chama a torre 18-6 para prosseguir. 18-95, corrigir. Observa o gol correndo para decolagem, após a passagem do mesmo, cruza a pista, prossegue na Alfa, reporta antes da Juliette. Cabo Whiskey, descendo 2000 feet, e please intercept the final approach. Descendo 2000 feet, we report established on Alfa. Pesado 4-1 no meio. Final, torre no 895, 4196. 18... 95. 95... Tá bom, confirmar, verdade? 1895. 1895. Controle, o gol no 600. Gol no 600, da gol, contato, radar, sobe e mantém o nível de voo 370. 370, 600. Gol no 6, final de baixada e travada. Azul 4116, livre pouso no 0, vento 090 graus, 149. Cliente, livre pouso na 10416. O 16, Belo Horizonte, direto trivia, após conforme. A saída da Euleda Bridge com curva direita após decolagem da 10. Pois Bridge, peso 16. Controle 119, decimal 8, 5027. Guarulhos autorizando, nível de voo 360, Fianta Zulu 16, Bravo até o Zulu 13, saindo da Elda Bridge, Bridge intercepta a Rosia, decola da 10, primeira curva direita, Controle de saída 198, transponder 5027, Xeré 6390. Correto, Xenagem, pronto. Condo 20, observe 737 da Gol, vai seguir o tráfego até o ponto de espera no zero. Ponto de espera, torre 18195. Voo 9754, Centro Recife, frequência 12685. 2685, voo 9754. Solo Salvador, o trip 5486, pronto para puxa acionamento. Tá livre o trip, chame táxi. Chamada para o táxi 5486. Azul prossegue via Alfa. Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8. 4. Condor 20, tá no ponto de espera, pronto. Gente, Condor 20, ali mantém pistão 10. Juliette, mantém pistão 10, Condor 20. 394. Boa. 3283. Não, escuta. Chame Aracaju 203. 203, boa. Uno 333, decolou 14, chame o controle 1998. Controle 198, grato, Uno 333. Boa, Uno 333, decolou da El Leda, não se escuta. Ou Uno 333, contato, só se mantém o 360, você me dirige. 360, Uno 333. Trip 5626, desce a 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil no 012. Salvador approach, clear Papa Romeo Whiskey Bravo, Whiskey established on ILS, runway 10. Plus fine approach, contact tower frequency to 118.95, Whiskey Bravo Whiskey. 118.95, thank you, have a great day. Salvador Tower, good afternoon. Clear Papa Romeo Whiskey Bravo Whiskey established on ILS, runway 10, past Dune intersection. Roger, Whiskey Bravo Whiskey, continue approach, stand by, runway vacated. Roger, we are standing by. Condor 20, livre da colagem no 0, vento 090 graus, 149. Livre da colagem pro Condor 20. Alternando Salvador, é o trip 5486. Trip 5486, observe o azul que vai ingressar no pátio. Após o Embraer, prossegue via pátio 1 no Índia. 1012 é o ajuste, a torre 1895 não pode esperar. Observando o azul após via pátio Índia e torre 118.95. O ajuste 1012 é o trip 5482. Bravo Whiskey, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 13 knots. Clear to land, Whiskey, Bravo Whiskey, runway 10. Condor 20, decolou aos 17, chame o controle 1998. Controle 1998, bom trabalho. Igualmente, obrigado. Controle Salvador, é o Condor 20. 20, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 2360, Prodileda. Subindo 360 na Prodileda, o Condor 20. Da trip complete final, chame torre em 1 no 8.95. 1.895. 486, próximo ao ponto de espera, pronto na cabeceira 1.0. Trip 5486, mantenha ponto de espera. Ok, mantendo ponto de espera da 1.0, trip 5486. Torre Salvador, boa tarde, trip 5626, estabilidade final da 10. Boa tarde, trip 5626, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Sete. Trip 5486, tem condições de agilizar as manobras? Poderia confirmar para o 5486? Tem condições de agilizar as manobras? Afirmativo. Trip 5486, a linha mantém agilizando, preparando-se para decolagem imediata. Afirmo, a linha mantém decolagem imediata. Trip 5486. Aguardando para a decolagem, trip. Aguardando para a decolagem. Whiskey Bravo Whiskey on the ground at 20, call 121.994 taxi. Romeu India Delta Echo. Alfa Romeo India Delta Echo, cliente, o Condor 20. 119. Chame o controle de Aracaju 203. Agem, livrar a pista, ok? O vento para cheque no 10 graus e no 5 knots. Gente. Bravo Whiskey, conforme your parking. taxi via Alpha, Juliet, April 1, Lima, Mike, report Quebec, Juliet, Quebec taxi. Posição 3, livre, chame táxi. Então, para o táxi 63, 15. 18. 19, decimal 8, grato, boa tarde. Boa tarde. No 333, centro Recife, frequência 12288. 288 para o 1-2-1-2-3-3-3. 1-2-0? Se escuta para cima. Está proado o bridge? Fazendo a correção do equipamento, vamos agora a direção do bridge. Entendi. Controle Salvador, o trip 5486, perfil da Momo. Trip 5486, sobe o nível 200, vigilância radar. Mantendo perfil, subindo para o 200, sob vigilância 5486. Trip 5626, salas 23, direito no 219. 219. Eco Alfa Oscar, ajuste 10. 1-2, táxi aprovado via Papá, reporte ingresso no site. 1-5-3 a bordo, autonomia de 5 horas e 20 minutos, alternando KD1. KD1-5, no ponto de espera 1895-1012, ajustado, tem uma voz. 1895-1012, boa, 60-63-45. Position Whisk Bravo Whisk. Falls, can you see taxi? Okay. Zero, chamo Centro Recife, frequência 1-3-3-2-5. Whiskey, Bravo Whiskey, contact Tower 118, this is Mile 95. Stand by, Whiskey, Bravo Whiskey. Right after the traffic has passed and the, has entered on runway 17, you are cleared to cross runway 17 and then Aerostar hangar. Salvador, Channel 63, 15, 0, 0, pronto. Projeto 63, 15, a linha decola 10, vento 100 graus, 15 nós. A linha decola 10, 63, 15. Alfa Oscar Lima, tem 17. Oceano 6315, decolou os 29, chame o controle 1998. 198, boa, 6315. Controle boa, Oceano 6315, cruza 1510 na Dayo. Oceano 6315, contato radar, sobe o nível 360, vigilante. 360-6315, seria possível pro Ward da EO ou Leda? Oi, Leda. Leda 6315. Os consciente, aguarde. Controle Salvador, o trip 5486. Solicita após Momo a pro de lençóis. Autorizado direto da presente. Da presente, então, direto lençóis ao trip 5486, agradeço. Decolagem no 7, vento no 1, 0 graus, 1, 4, 9. plano Mike Echo Delta, confirma o horário. A Junta Celeste aguarde o Mike Echo Delta. Salvador, Xané, P142, boa tarde, informação Mike, nível 390, Recife. Bem, chamou o solo. Oi, Xané, P142, sentido a Mike, nível 390, Recife. Tem 350 autorizado, aguarde coordenação 390, Xané, P142. Ah, pode ser o 35. 42 Recife 350 está autorizado, período 58, decola 10 com curva esquerda na Puca, transição Caju, aciona 5040, controle 119, decimal 8. 5040, responde. 198, o controle, o canal 142, posição 1. Tem uma subida Puca, transição Caju, ok? Puca, transição Caju, 6142. Correto, chame pronto, pushback, eu chamei 142. Alá. Controle Oceané 6326, transferida em descida para 150, boa tarde. 326, boa tarde, o senhor de identificação, direto do UNA 3000 pés, que negão no 012. Por gentileza, poderia confirmar o ponto para voar direto, estamos fazendo a Mari? Autorizado direto do UNA. Duna, Duna, voa no Duna, confirmando 5000, 050. 3000 pés, o QNH 10012. 10012, 3000 pés, agradeço, 6326. Preciso a bordo do Mike Echo Delta? Confirme? Chama 21895, acionamento táxi de colagem, altímetro no 012, então bom voo e boa tarde, Mike Echo Delta. Na 6315, chame Recife, no 3325. 3325, 6315, bom. chamar que a Codelta chama táxi. Xané 6326, 2000 pés, autorizada final ILS. 2000 pés, final ILS autorizada, o Xané 6326. Polo Xané 6142, pushback acionamento, gate 1. Xané 6142, livre acionar, reporta táxi. Postará 6142. Alfa Romeo Eco Alfa Oscar, chame Recife, 13325. Recife, Recife, Eco Alfa Oscar, obrigado. Delta Livre Táxi, chão para ingresso. Para o táxi, Chené 6142, 3 horas e 20, Fernando Natal, 140 a bordo. Chené 6142, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 1012, um bom voo. Ponto de espera 295, boa. Posso estar visto, Chené 6325. É 326, Torre 1, 18, 95. 1895, Chené 6345. Gente, 6142, mantém o ponto de espera da 10. Seu ponto de espera 6142. Última recuda, autorizado ingresso na 7, chama alinhada e pronto para decolagem. Torre contigo 6326 no ILS, visual, guarde para o frente. Gente, o Chené 6326, livre pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, 159. Baixou e travou? Quase lá, aguenta aí. Ciente. Baixado e travado, o Chené 6326. Ciente, 1100 com 15. Obrigado. A gente vai aguardar, mas que a Codelta tem o tráfego 90 já autorizado o pouso.